Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. É pela bondade de Deus que nós estamos aqui hoje, porque é um privilégio para nós podermos entrar na presença de Deus Altíssimo. Então Ele proporcionou isso para nós, enviando o Seu único Filho, Jesus. Então nós não podemos deixar de lado nem um minuto Jesus, porque todas as bênçãos que nós recebemos é através de Jesus. Agora, porque nós agora estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, e tudo agora é feito através de Jesus. Então a nossa fé é baseada em Cristo Jesus, no que Ele fez. Não é mais a fé dos antigos, dos santos da Antiga Aliança, que eles fizeram proezas no nome de Deus, grandes coisas, porque eles creram em Deus. Eles creram mesmo em Deus. Eles confiaram na palavra de Deus, eles obedeceram. Para eles a última palavra foi a palavra de Deus. E grandes coisas aconteceram. O mar se abriu, né, através de Moisés. Ele guiou o povo, tirando do Egito. Noé construiu a arca, 100 anos, pregando a justiça, pregando a salvação. E Davi, enfim, todos, né? Todos aqueles da antiga aliança, eles tiveram fé, verdade. Mas é uma fé, gente, da alma. Então vocês veem que a alma também pode ter fé. Tá? Uma pessoa que não nasceu de novo, ela também pode ter fé, fé em Deus. Mas é diferente da fé que agora Deus exige de nós. Que Ele exige, assim, para que nós tenhamos essa comunhão perfeita com Ele. A fé agora que Deus quer é em Cristo Jesus. Então, tá? Que a gente pode andar na fé de Abraão, na fé de Moisés, na fé de Noé. Não, você pode andar nessa fé. Não tem problema nenhum. Você até vai conseguir retorno. Porque se você realmente crer na palavra, no que ele está dizendo, ele vai fazer. Agora, Deus quer que nós coloquemos a nossa fé em Cristo Jesus. Aquelas pessoas não puderam pôr a fé em Cristo Jesus porque elas não eram salvas. Elas eram pessoas mortas espiritualmente. É diferente de nós que aceitamos Jesus. Então agora tudo é Jesus. Então essa fé que nós temos que colocar em Jesus tem que ser baseada numa revelação que é o Espírito Santo que dá. Então se nós adquirimos esse entendimento e essa revelação, nós podemos fazer grandes coisas para Deus agora, para o reino de Deus. Então nós estamos num posicionamento diferenciado daqueles da antiga aliança. E veja que eles foram homens de grande fé, mas foi fé na alma. Tá, queridos? Então vocês podem entender que a fé na alma também opera, também faz, mas não é igual à fé estruturada em Cristo Jesus. Porque essa fé tem que ter o fundamento dele estruturado dentro do nosso espírito. Então é por isso que nós precisamos ler muito a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus, e para isso nós vamos então, conseguindo isso, nós vamos servir a Deus dentro do chamado. Essa é a diferença. Então nós precisamos ter esse entendimento, senão a gente fica naquela fé da alma e vai levando a vida. Pode ser, você vai para o céu, não tem importância, mas quando chegar lá vai haver uma pequena cobrança de Jesus, tipo, quem você foi? Palha? Você foi bronze? Você foi madeira? Quem você foi lá na terra? Então, nós vamos ter que prestar contas. E é bom que a gente já comece a pensar nisso agora, porque eu acho que vai ser bem constrangedor esse momento de prestar contas com aquele que é. O absoluto, ele é amor. Ele é amor. Mas ele não vai poder fazer nada naquela hora. Porque nós é que vamos dar conta do recado. Nós vamos prestar conta. Eu vou chegar aqui com a minha vida. Eu vou mostrar para Deus. Ele é Moisés. Ele mostra no quadro a nossa vida. Na próxima, no segundo, nós vamos ver tudo. Então há uma grande diferença, tá, querido? Então vamos buscar essa fé que a Bíblia fala para nós agora no Novo Testamento. É diferente, ela é estruturada em Cristo Jesus. Quem ele é? porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, conforme está escrito em Hebreus. É diferente, ninguém está empregando isso. Prega-se a mensagem da fé, mas, gente, mas fica num nível muito carnal, na alma. Não fica aquela estrutura no espírito. E isso vem através da palavra de Deus e muita oração em línguas. Então precisa fazer isso. E com isso nós vamos recebendo tudo que nós precisamos, o retorno da promessa que a Bíblia faz. Deus faz cada promessa e nós vamos andar naquela promessa. Nós vamos ver o retorno da promessa. Tipo, pela chaga de Jesus eu já fui curado. Tudo bem. Na alma, se der, deu. Se não der, que dó. Dá meu fim. E assim, as outras promessas que Jesus fez, nos deu, tipo, para a área financeira. Jesus tendo vindo, por amor de mim, que fez pobre, para eu me tornar rico. Pela graça dele eu me tornei rico. A Bíblia diz isso. Mas, gente, essa riqueza não é para ficar DNA de avião, para ficar andando com índio. Se eu até posso ter a avião, mas para pôr crente lá dentro para salvar, para fazer pregação lá do outro lado. Do oceano, do rio, enfim, você lá, e construir os aviões, de onde Deus mandar para pregar, se for o caso, né? Ficar passeando. Agora, por que é que as pessoas, então, não conseguem retorno das promessas de Deus? Porque elas estão na alma, na fé da alma, dos antigos, da antiga aliança. E, muito embora, eles conseguiram maravilhas, impossível. Eles conseguiram. Mas ninguém fez exatamente o que Jesus fez. E Jesus falou que é para nós fazermos exatamente o que ele fez. Então há uma grande diferença. Tá? Então, nós temos que prestar atenção nas pregações de mensagens sobre a fé, que nós precisamos saber se estamos realmente andando nessa fé. Vocês estão acompanhando? A fé que agora é estruturada em Cristo Jesus. O autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É diferente da fé dos antigos. Porque era a alma. Se der, Deus, e não der, e não é isso que Deus quer. Vocês estão acompanhando então? Então, esta fé que agora nós precisamos ter, que Deus fala conosco em todo o Novo Testamento, ela é baseada na palavra de Deus. Porque Deus disse. Até vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ficar ouvindo, lá você liga a TV, vê um pregador, né, pregando a palavra e tal. Não é esse ouvir. Tem gente que pensa que é isso. Ah, já liguei a televisão, já ouvi, ah, que maravilha. Não é isso, não é isso. Ouvir a palavra de Deus é ler muito para ela, para alimentar o seu espírito. E daí. Ela sendo a estrutura do seu espírito, vai passar para a sua alma, você vai ter entendimento, revelação. Aí, quando o pregador estiver pregando a verdade, você já sintonizou. E se estiver pregando meia verdade, não existe. Né, gente? Não existe meia luz. Ou é luz ou é trevas. Então, se não está pregando de acordo a fé, você vai sintonizar. E é obrigação sua. Você é que tem que discernir. Não adianta ninguém falar para você, essa doutrina não é certa. Porque você não vai entender. Porque, nossa, pode até nem contestar, nem sei o que está falando, a doutrina é certa. Jesus está falando, nossa, gente boa. Ninguém está falando que é gente má. A doutrina não está certa. Você é que tem que discernir o seu ouvido, gente. Tipo, se você fosse o maestro da orquestra sinfônica, de São Paulo, você, se um negro azemar, se o ouvido é capaz de ouvir. Gente, isso é o máximo, desenvolveu. O cara tem uma super habilidade. Além de estudar, treinar, ele tem tudo aquilo dentro dele, aquela habilidade. O nosso espírito tem essa habilidade com relação à doutrina. Por isso que muitos estão enganados. Não ouve, não ouviu, não ouviu. Está achando que está pianinho, bonito. E não está. É sério, meus queridos. Por isso que a nossa fé agora é totalmente, tem que ser estabelecida em Cristo Jesus. Não é só falar, é estabelecer. Ah, então é edificar. Então, para isso, olha esse livro aqui, gente, do Kennedy, que ele escreveu lá em mil e quê, né? O Nome de Jesus. Mas é um clássico. Gente, é um clássico. Então, agora, se você ler esse livro, você já vai entender bem diferente, como lá atrás. Porque você vai saber que nada é feito sem o nome de Jesus agora. E que as suas orações têm que ser baseadas no nome de Jesus. Porque daí que elas são respondidas demais. Tá? Então, tipo, eu estou orando, eu tenho a palavra de Deus, ela está alimentando meu espírito, me ajudando na fé, edificando, orando em línguas, confessando a palavra, meditando e tal. Eu estou edificando a minha fé, mas é em Cristo Jesus que está na fé. Nas obras que ele fez. Gente, leia os evangelhos e veja as obras que Jesus fez. Comece a prestar atenção. Não descarte os evangelhos, não leia lá um pedaço lá no meio. Leia todos os quatro. Os quatro. Lê um, depois lê outro, depois lê outro, depois volta, lê um. Vai lendo e você vai lendo quem é Jesus, como que ele fez, como ele agiu, qual é a fala dele, o que ele ensinou, o que ele arrependeu, o que ele aceitou, como que é. Ele mostrou tudo, exatamente como é a visão do Pai de Deus. Quer dizer, Deus só descia aqui na terra e fazia isso. E mesmo assim, hein? Dá a impressão que não adiantou. No fim nós vamos ver que adiantou, lá no fim. No dia do Senhor é que nós vamos ver que adiantou. Porque alguns discerniram, outros não. Estão acompanhando? Então este livro é para você entender. Porque se você começar a entender mais sobre a fé, se realmente você está andando nessa fé, quem é Cristo Jesus, o diabo não vai dar paz em você. Ele não vai dar paz. Você vai usar a sua autoridade sobre ele. Porque criança, gente, criança se desmonta com qualquer situação, né? Porque não está preparado. Então o emocional é levado por qualquer ventinho que passa. Já fica totalmente desestruturada a criança, porque ela não tem entendimento de como proceder, reagir, como que, que vai vir a resposta daquilo. Então a criança fica lá apavorada, chorando. Mas o adulto já é diferente. E assim é a vida espiritual. Porque o bebê espiritual não sabe ver espiritual. Senta e deixa o diabo levar a vida dele do jeito que quer e põe a culpa em Deus ainda. E acha que Deus não quer fazer. E que o diabo é o poderoso. Ele é para quem não sabe. Para quem não está sendo guiado por Deus. Você não acha o mato ser guiado por Deus? Ah, mas é um preço a pagar. Você não pode mais ser guiado do jeito que você era guiado antes. Agora é Deus que vai determinar a sua vida. O que você tem que fazer. Antigamente eu não fazia nada no sábado. Toda a minha vida. Eu nunca fiz nada no sábado. Eu passeava, dormia pra casa, não fazia nada. Até que um dia Deus falou, eu quero o seu sábado. Eu quero para você fazer isso assim, assim, assim para mim. Não, porque eu estava na condição de oferecer o salto a ele. Mas eu fui orando, eu fui entregando a minha vida para Deus. Tipo, nas mínimas coisas do dia a dia, Deus quer orientar você. Como eu digo, a agenda é muito importante. Às vezes, até hoje, eu tenho uma agenda assim, eu tenho que ir, fazer aquilo, aquilo. Mas eu sei desde o início que eu parava tudo e não fazer. Porque Deus não quer que eu faça nada daquilo, porque se eu for, é capaz de encontrar com o diabo lá. E ele me pegar, e eu não estou sabendo. Nem sempre Deus está falando, não vai fazer aquilo que é o diabo. Às vezes não é o diabo, e às vezes é. Ele quer que nós tenhamos obediência. Não precisa ficar perguntando. E Senhor, eu não vou, já entendi, não é para eu fazer nada desse programa que eu tinha para hoje. Nada. Hoje eu vou ficar aqui orando dessa maneira. E eu já sei qual que é. Então isso é ser guiado por Deus. Se a pessoa pensa ser guiado por Deus, ele não tem esse compromisso. Porque não entende ainda. Não leu Bíblia suficiente, não orou em língua suficiente. suficiente. Então, queridos, para vencer o diabo, não é de qualquer jeito que é com a fé. Não é rapidinho, porque é com a fé. Todos estamos crescendo na fé, temos que crescer mais. Então, quando o diabo vem, nós é igual uma doença. Quando uma doença vem, você só vai para o médico. O médico vai iniciar um tratamento. E aquele tratamento vai exigir o tempo da pessoa, não. Começa a ir lá todo dia. Aquela hora, às vezes, vai ter que ir duas vezes. Às vezes, tem que ficar até internado. Depois, tem que ir para não sei aonde. Depois, tem que fazer aquele outra coisa. Fica uma... Gente, é uma função só. E vai bem. Está usando a vida para aquilo, tá? Sim, né? Já tem o tratamento? É, para ver se sara. Agora, você quer vencer o diabo de jeito? É desse jeito. Ninguém quer largar nada da vida para ficar com Deus. Você pensa que você vai vencer o diabo com o quê? Ah, já sai em nome de Jesus. Olha que maravilha, você ainda não é Jesus, né? Sua fé não é a dele. É para nós termos a fé dele, mas ainda não é. Então, precisa ficar bastante lá para começar a crescer essa fé, para vencer. Então, a oração tem que ser intensa. Por isso que Jesus falou, orar é o quê? De vez em quando, né? Hã? Há uns quatro aqui de orelha, você dá para mim. Orai sem cessar. É isso, continuamente. O diabo está atacando, você tem que orar, o que você fica fazendo? O que você fica fazendo? É orar. Orar o quê? Orar em línguas. Ora em línguas. É, não quero ver se consegue. É fácil orar em línguas. 2 minutos. Fica lá sentado, lá fechado, orando. Gente, dá sua dor, dá frio, cabelo fica intenso. Você fica parecendo uma caveira. Que a sua alma está se debatendo, igual barata, quando ia com a perna assim. Não quer, não quer. Ai, caramba, os cabelos, você se coça, você rola no chão, você não sabe o que você faz. Mas você tem que ficar lá. Tem que ficar lá, você está aguentando, nem quer água, bebe mais um pouco. Aí passa a mão na cabeça, fica tudo sedento, tanto passar a mão nesse cabelo, que não aguenta. Arranca os cabelos. Você tem que ficar lá se você quiser vencer um diabo que está acabando com você na sua vida. Você tem que ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Pô, se 15 minutos está difícil, que dirá 2 ou 3 horas, querida. Aí vai ter um negócio, cai no chão, assim, uma bomba. Levite a alma, vai dar um treco na alma. Vai ficar tremendo. Ai, chama o médico. Ah, vai ter médico, vai ler a Bíblia. E já para o xilique na hora. Jejum, tem que jejuar. É assim que você vai vencer o diabo, porque não é na carne, é no espírito. O diabo é o espírito, maligno. Você pensa o quê? Que moleza, né? A caranéia veio lá e tal, maravilha, Jesus, ah, tá bom, tá pela tua fé, tua filha tá ótima, o diabo saiu da filha, que maravilha. Mas nem sempre é assim. Nós estamos lidando com o diabo, né? Com as pessoas. O diabo usa as pessoas, então precisa ter essa fé. A fé de Jesus. Não é a fé. É, a fé que a gente quer ter, uma fé aí, sei lá, que a gente inventa. A fé que ele usou aqui na terra, mostrou para nós, a fé dele, de Deus. É a fé dele que nós temos que ter. Para nós exercermos essa autoridade, tá valendo? Precisa-se muita oração. E você começa a orar, gente, é a mesma coisa que mexer no caso de marimbondo. É diabo que vem para cima de você, fica lá, ó. Mas sabe uma coisa? Põe aquela roupa lá de homem que vai mexer com caixa de abelha e vai orando. E vai orando e rebatendo essas abelhas, esses diabos, para você ser abençoado. Estão entendendo? É com muita oração. Jesus falou, e está lembrado daquela passagem do menino lunático? Ele falou assim, é por causa da falta de fé que vocês não estão conseguindo. Vocês não têm fé. Então, aquela fé dos antigos, da antiga aliança, não está resolvendo. Ele falou, agora a fé, para vocês terem essa fé que eu tenho, que é minha, porque eu passo para vocês, vocês têm que orar muito. Está tudo explicado. Ninguém está ensinando que tem que orar muito. Eles vão de Aue, né, gente? Encher a igreja. O negócio é encher a igreja. E está com bastante negro que toca bonito e canta e dança lá na frente. Ninguém precisa nem meditar. Pode estar chorando aí, que a alma gosta. Pula e tal, e faz aquele Aue todo, pouca palavra, e fica falando, gente, é maravilha, confia em Deus, segue em Deus, você vai conseguir. Aleluia! Todo mundo, é isso aí. Aí a bateria, glória a Deus, é, vamos, gente, confia que a bênção sua já chegou, você já recebeu, em nome de Jesus, é, aleluia, e aí vai ter aquele ciclo, gente, pessoa vai embora, e gente vai resolver, acabou aquela emoção, acabou aquele auê, você não vai dar aquela banda pra tua casa, que ela vai viver, né? Nem foi bom, o que você vai fazer, onde ela vai olhar com você? Estava lá. Não vai dar, você é sozinho. Então você é sozinho com Deus. E eu estou falando isso porque eu faço por isso. Tem dia que dá coceira, não estou com coceira, não. Ela conhece me coçar, porque eu tenho que ficar olhando, não estou querendo. Não estou querendo. A minha alma, tipo, ela recusa. Qualquer pessoa, isso é normal, em qualquer ser vivente aqui nessa terra. Passa por isso, porque a alma não está redimida, ela nem está salva. Mas eu tenho uma responsabilidade com a minha vida e com Deus. Então, eu digo, vai ficar, se arrebenta, vai ficar. Mas você vai falar, isso e isso. Porque tem dia que ela está rebelde, vem do nada para a rebeldia. Vem dessa natureza que não está redimida. Você que tem que ficar forte. Se não ficar displicente, ah, também é assim. Nem tanto, ah, ou é saborar, não, mas também isso aqui tá, mentira, deixa pra lá. Isso. Você vai, o que quando você precisar, você não vai saber, né? Então, acompanhando. Então, gente, diabo não é assim, viu? Essas campanhas para tirar diabo, da. É herança, porque é maldição hereditária. E nada. Ai, que moleza, fácil. Parece que deu tudo certo, a pessoa vai embora. Não resolveu nada. Porque é coisa emocional. Vai ter que resolver. Então, oração é importante. Põe isso na tua cabeça. Você tem muita coisa na tua agenda e Jesus nem está lá. Jesus nem está lá, você nem gosta com ele. Que horas você encontra com ele? Se você ficar firme com ele, você nunca vai sair daquele lugar. Ele te guarda, ele te livra, ele prometeu. O diabo vem, mas você vai saber rebater e ficar firme com ele, nele. É assim que é a vida. Com Deus, está muito oração. Agora, olha esse aqui, ó, esse aqui da Joyce, ela diz, ó, eu desafio você para você abraçar a vida com entusiasmo, porque a nossa vida, gente, ela passa muito rápido, ela é curta. O jovem nem sabe que a vida é curta. Ele não está sabendo ainda. Mas basta. Quando vê, já está adulto, adulto, adulto. E não dá para voltar mais um dia. Aí, quando vê, já está beirando a velhice. E quando vê, chegou a velhice. Então, a vida passa muito rapidamente. Você falar assim, olha, gente, 20 anos, 30. Nossa, é muito tempo, né? Mas, gente, passa e você não pode segurar. É igual a água, você não pode segurar na mão. Então a vida é para ser vivida. Não leve a sua vida de qualquer jeito, porque ela está passando. Não volta mais a vida. E Deus quer que você trilhe lá na frente, no seu futuro, com a glória dele, com o poder dele, né? Para você chegar aqui no futuro e dar uma desgraça à tua vida. E dar uma falência à tua vida. E dar uma tristeza. Nada, não colheu nada da sua vida. Deus não quer isso. Ele quer que você chegue aqui no futuro com a visão dele, porque lá, agora, você está orando e se preparando para esse momento. Que não vai ser frustrante. A vida é frustrante para quem não se prepara em Deus. Chega lá, está um horror. Então, gente, para que nós recebamos o que Deus quer, nós temos que mudar o nosso coração. O nosso modo de ver a vida está distorcido de acordo com o que Jesus é. Com o que ele veio fazer. O tempo está passando, busca Deus. Então, esses livros a gente indica, né, para dar um, assim, uma força. Para despertar mais a fé, né, e ver a experiência de quem escreveu. Então, vamos olhar aqui, porque a gente tem que voltar esse assunto de novo, com relação à doutrina errada. E nós precisamos ver bem os alertas que Jesus dá e os apóstolos e as cartas da nova aliança, agora do Novo Testamento, dão para nós os cuidados que nós temos que ter com a doutrina errada. Gente, a doutrina errada, ela tem uma aparência de coisa certa. Como Paulo disse, sofisma. Ele usou essa palavra. Se você olhar lá no dicionário, que sofisma é algo que parece verdade, bonito. Aliás, ele assim pinta, né? Bonito, que parece verdade, mas é mentira, ainda não. É uma fábula. É uma história mentirosa. Então, gente, doutrina errada é assim. Atenção, o diabo, ele vai construindo essa doutrina errada, igual quando você vai fazer um muro. Você vai pondo um tijolo de cada vez. Você não pode pôr 10, né? Nem pôr 10 tijolos. Acerta um, acerta o outro, né? Assim, vai bater. É isso aí. O diabo, ele vai pondo cada tijolo na doutrina errada, até formar toda aquela doutrina que vai tirar a salvação da pessoa. É sério ou não, gente? Não pode ter doutrina errada. De jeito, a pessoa pode ser boa, caridosa, a pessoa pode fazer, nossa, de tudo, construir coisas maravilhosas, o pastor pode ajudar a pessoa, visitá-las, ir na casa, aquele que está faltando vai lá. O que, que você quer? Que a visão do pastor por aí é essa. Porque o pastor, ele tem que estar numa função, gente. Assim, sabe, igual de administrar a vida dos outros. Um lá, pô, a panela de pressão da mulher estourou e estragou o chão, o pastor. Sabe, SOS. Entendeu? Furou o pneu do carro, a pessoa parou na estrada, agora chama o pastor. É SOS. Está com confusão, chama o pastor, tem que cuidar de tudo. Essa é a visão, gente, de pastor. Que ele tem, então, o pastor, ele é tão atarefado, ele tem tantos compromissos com as ovelhas, que ele nem ora. Oração, coisa que não existe. Ele só está nisso. Então, o que ele está levando esse povo para onde? Pensa nisso. Então, e o pastor? De repente, ele também comete um pecado. E esse pecado vem a público. Todo mundo vê que ele fez coisa errada. Mas ele vem, se posiciona aqui e fala que está certo. E o povo aceita. E ele continua dirigindo a igreja, que está certo. O que ele fez. E as pessoas ficam debaixo da visão dele. Na unidade de Cristo Jesus. Vocês estão acompanhando, gente? É muito sério. Você tem que saber bem qual é a doutrina de Cristo Jesus. Que doutrina você está seguindo. Porque não é para você estar olhando para a pessoa que ela é boazinha. Porque às vezes as pessoas confundem também esse negócio aí de amor. Poxa, essa pastora é muito antipática. Ela nem liga para a gente. Ela nem vai dizer. A pessoa não está entendendo o que é realmente o amor de Deus. O amor de Deus não é só essa lá da panela de pressão, né, gente? Da fechadura lá da casa que não abre, a pessoa ficou presa. Não é isso aí. As pessoas não estão entendendo o que é a doutrina. O papel do pastor é alimentar o rebanho. Alimentar. E por acaso o rebanho está sendo alimentado adequadamente? Vocês têm que saber isso certinho. Para vocês saberem se vocês estão na igreja certa ou errada. Está vendo? Então vamos abrir a nossa Bíblia aqui. No Evangelho de Mateus. Estão me acompanhando? Amém. A gente precisa saber bem isso. Deixa eu me ver. Deixa eu vou ver aqui, ó. Ai, ai, deixa eu ver bem. Ah, sim, achei aqui, gente. Evangelho 13, eu falei o quê? Ainda bem. É 13, versículo 53. Eu já falei tanto que eu sei de onde eu estava. Aleluia. Glória a Deus. Então veja aqui, ó, 53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde ele vem? Pois tudo isso. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então veja que eles, ao mesmo tempo aqui, que eles ficaram maravilhados, como é que ele faz isso, esses milagres? Como é que ele faz isso? Mas peraí, tudo bem. Mas como é que ele ensina isso? Como que ele sabe isso? Então, aí eles já não aceitaram que inventaram. Esse cara não pode, porque vocês sabem, gente, que naquela época, na sinagoga era assim, a pessoa ia, lia o livro, como nós vimos aqui na passagem, quando Jesus começou a pregar, aquele dia que ele falou, agora começou. Que ele foi lá no templo e abriu o livro e leu Isaías 61. E quando terminou, ele falou, então, sou eu, agora isso foi cumprido e chegou, então, o dia do Senhor, que é isso daqui. É, este é o momento, já a profecia foi cumprida. Então, aí ele sentou lá na cadeira, porque lá no templo tem uma cadeira para quem vai ensinar. É a cadeira do mestre que vai ensinar. Então, aí lá só pode sentar quem é graduado, né? Qualquer um pode chegar lá e sentar e fazer uma pregação, um ensino. Ou seja, ensino. Aí ele acabou de ler e sentou lá e foi ensinar. E ele ensinou maravilhosamente. Os judeus, os fariseus, os sacerdotes, enfim, da onde vem essa eloquência, essa sabedoria? Como que eles sabem brincar? É esse momento aqui. Esse cara aí, ele não é o carpinteiro? Porque Jesus até então trabalhava na carpintaria do pai, gente. E com certeza era um super carpinteiro. Um cara que sabia mesmo mexer com madeira, fazer móveis e tudo mais. Mas ele ficou lá esperando a hora que o pai fosse liberá-lo. Ele já sabia o que ele ia fazer. Ele sabia que ele era o filho de Deus. Ele estava esperando. Ele estava também sendo treinado em alguma área por Deus para este momento acontecer. Tá? E a mãe e os irmãos sabiam, porque a profecia veio para ela. Vocês estão acompanhando? Mas, gente, a mesma família, tem um outro lugar aqui que a gente poderia ver, mas não dá para não entender. Essa mesma passagem que diz que a família dele e os fariseus, enfim, os judeus, eles ficaram assim contra ele. Na verdade, o que eles ficavam contra Jesus não era dos feitos, não era dos milagres que ele fazia. Eles estavam contra a verdade que ele ensinava. Então aí está o X da questão. É a verdade. Ninguém aceita a religião, os religiosos não aceitam os que ensinam a verdade, os que andam na verdade. Então um dos ataques, um dos empecilhos que nós enfrentamos é igualzinho ao de Jesus. É de não sermos aceitos pelos religiosos. Peraí, quem é você? Quem é você para estar ensinando? Você aprendeu que escola? Escola bíblica. Aonde você foi? Qual universidade você foi estudar para você estar aqui falando do evangelho? Eles não aceitam, você sabe, gente. Eles não aceitam. Então, O problema todo é a verdade. O diabo vai investir contra a verdade. Então, você precisa estar preparado para isso. Por isso que nós precisamos muito da palavra de Deus e da oração em línguas. Não adianta você querer se meter lá agora numa igreja onde a doutrina é errada, tá? Aonde quem está ensinando vive nessa condição dos fariseus, que estudou não sei aonde, tem lá mil diplomas, é graduado nisso e naquilo, porque aquilo lá são trevas. Só a luz de Deus pode dissipar. Só quando aquele coração aceitar a verdade. Vocês estão acompanhando? Então veja que o próprio Jesus, ele foi rejeitado e quiseram matá-lo, não é nem porque ele fazia os milagres, porque ele ensinava a verdade. Então você sabe disso, que a verdade, nem poucos vão aceitar. Poucos aceitam. Então nós precisamos, isso mesmo, ficar na presença de Deus orando, lendo a Bíblia, orando em línguas, adorando o Senhor, para que Ele nos mostre o caminho que Ele quer que nós andemos, qual é o propósito, o plano dEle para a nossa vida. Eu não posso agora querer ir pegar ovelhas aqui e entrar num rebanho ali que não vai dar certo, de jeito nenhum, tá certo? Por causa da doutrina errada. Agora, veja lá então, e com relação a isso, capítulo 2, não, é isso, mas de 2 Pedro. Então veja, vejam aqui. A gente precisa saber discernir a verdade, gente. Vocês ouvem muitas coisas por aí, muitas pessoas que pregam o evangelho, histórias, sei lá, enfim. Vocês precisam discernir se a pessoa está vivendo a verdade. Não é porque a pessoa está falando da palavra de Deus que ela vive a verdade. Ela pode estar enfiada na maior doutrina errada. Então isso é para ter cuidado. Deus quer que você se alerte, porque isso é importantíssimo para a sua vida isso. Não é qualquer coisa que está certo. É bonitinho, mas não é. Não é a doutrina. O cara esbarrou aqui no pedaço, no meio da pregação dele. No meio da pregação ele esbarrou. Se você não tem discernimento, você está recebendo algo da doutrina errada que vai infiltrando em você e vai tirando a verdade de você. É sério isso. Não brinca. Não brinca. Não é qualquer coisa que está certo. Então, olha, capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 1. Atentem a isso. Que Pedro está ensinando. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Vão acompanhando. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. É sério ou não? E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muito, vai ter muitos adeptos. E por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Aí quer dizer que o caminho da verdade parece ser errado. É isso que ele quer dizer. É sério. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. E a sua destruição não dorme. Então, quando ele diz aqui que renegarão até o soberano Senhor, entendam bem isso daqui. Não é que eles estão pregando contra Jesus e contra a salvação que Jesus trouxe. Não, claro que não. O diabo é muito sutil. As palavras dele, você sabe o mentiroso, né? Gente, ele convence o mentiroso, ele faz um bolo com aquelas palavras que parece que é verdade. Vocês sabem disso. A doutrina errada é assim. Ela até, gente, tem uma aparência bacana. Até soa bem. Não está falando contra Jesus, que ele não é o Salvador, o nosso Redentor, jamais. Aí seria um absurdo pregar isso. Ah, não, eu quero Jesus. Todo mundo saía de lá correndo. Estão acompanhando? Não. Muito pelo contrário. Fala-se de Jesus, o Salvador, o Redentor. Pode até falar do Espírito Santo, alguma coisa. Pode até fazer isso daí. Mas eles, na verdade, são contra os ensinos de Jesus. Tudo que está escrito nos evangelhos que nós estamos trazendo aqui de ensino. Entende, gente? Eles não aceitam. É igual aconteceu com Jesus. Ele começou a ensinar que, olha, gente, eu sou o sábado. O que é isso? Então, se um boi cair lá no buraco, você não vai tirar de lá no sábado? Vai ficar lá moendo? Você não vai fazer isso? Ele mostrando o absurdo, o que era a doutrina errada. O que eles fizeram com a lei, que não foi nada disso que Deus mandou fazer. Eles enfiaram coisas dentro da lei. Se você falar isso com um religioso, ele vai te dar na cara. Se tivesse uns 5 religiosos ouvindo aqui, eles iam levantar voando. Eles não aguentam ouvir isso. Porque, na verdade, a doutrina errada não aceita a verdade. Não é que não aceita Jesus, não aceita o que Jesus ensina. Que tem que perdoar de todo o coração. Enfim, tudo que Jesus está falando de lá. Que nós precisamos ter o coração limpo, puro. Em vez de ficar fazendo oferta e destruindo a vida das pessoas. Estão acompanhando? E aí vai os ensinos de Jesus. Nós não vamos falar de todos. É ok? De fazer as obras e tudo isso. Então, veja como que Pedro descreveu muito bem. Então, como eu disse que a doutrina é errada, o diabo vai colocando um tijolo em cima do outro. É um de cada vez. É igual quando Jesus falou que o fermento, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É isso aí. Gente, vocês sabem que uma explosão radioativa mata as pessoas. Vocês sabem disso. Gente, se você pegar uma partícula mínima, miligrama de algo dessa radioatividade e você inspirar, você vai morrer, mas não é na hora. Vocês sabem disso. Uma miligrama, sabe, dessa radioatividade é suficiente para matar uma pessoa. Vocês sabem disso. Se aquilo entrar dentro do nosso organismo, ela mata, nós sabemos disso. Isso que a palavra de Deus está falando é igual à radioatividade, uma doutrina radioativa. Mata, queridos, mata. Eu aceitei Jesus. Vocês estão acompanhando? Só vai ver no fim se realmente aceitou Jesus ou não. Porque para aceitar Jesus tem que aceitar a doutrina dele. Não a doutrina de homens. Não é tudo que está certo. Por isso que as pessoas vão em bando, de monte, para tudo que é doutrina e coisas e eventos e etc. Porque faz bem para a alma. A palavra de Deus nem sempre está fazendo bem para a alma, não, porque ela vem contra. Então a alma não aceita e não gosta e não se sente bem. Então, isso aí não é coisa boa, não. Então acho que as coisas de Deus não são boas. Que a doutrina verdadeira não é coisa boa. Gente, lá em Isaías 28, eu não vou agora, mas ele fala que é para não, ele fala de pastores, etc. E fala que é para não sentar no banquete do vômito. Deus usa essa palavra, é pesado. Isaías 28. Banquete do vômito é você começar a ingerir doutrina errada que homens estão passando para você. Não é qualquer coisa que está certo. Não é para se enfiar. Ai, mas é tão bom, o fermento é tão bom. Gente, um pouquinho do fermento leveda toda a massa. Uma miligrama daquela radioatividade mata. Daquela doutrina radioativa mata. Vocês estão acompanhando? O que importa, meus queridos, é a nossa eternidade com Deus. Nós temos que ter cuidado. Então veja lá, Provérbios 29, 18. E eu poderia ir em muitos lugares, mas não vou dar tempo para mostrar só mais alguma coisinha aqui. Provérbios 29. Provérbios 29. Versículo 18. Então, queridos, o papel do pastor é um papel importantíssimo. de muita responsabilidade quem é pastor, pelo amor de Deus. Né? Tem gente que abre igreja, pastor, fica pregando, vai ver lá, né? Porque não é só o que fala, é o que vive, é o que passa para os outros, que alimento que o pastor está dando para as ovelhas. Então, versículo 18 de Provérbios 29, diz assim: não havendo profecia, quer dizer, visão que Deus dá, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. É preciso receber direto de Deus a visão dele. Por isso que você tem que orar em línguas, porque você vai receber a visão dele. Se você ler a Bíblia e ora em línguas, você vai receber a visão de Deus. Você não está esperando a visão dos outros. Deus quer falar exatamente com você, guiar a sua vida. Deus quer ser o líder, o guia da sua vida. Nossa, essa igreja é diferente, né? A pastora nem liga para ninguém. É diferente porque o papel do pastor é alimentar as ovelhas. É claro que numa situação de muita necessidade, óbvio que o pastor acolhe, o pastor ouve, o pastor ora, o pastor ajuda, mas não é para ficar andando atrás da ovelha que não está usando a sua responsabilidade. O que você não vê na igreja? O que você está fazendo? Você não deu o seu dízimo esse mês? Então não, vamos fazer então agora um chá com as mulheres, vamos fazer um churrasco com os homens, vamos. O que, que é isso? Vai pro clube, meu. Só você pagar lá um negócio lá, você fica sócio. Você vai lá, a hora que você quiser, tem tudo lá. Vocês estão acompanhando? Amém. Não que a comunhão não seja importante, mas é a palavra de Deus que tem que nos unir. Não é a festa. Porque festa é coisa social da alma. Eu não estou descartando, é muito bom a gente se confraternizar. Mas não é essa a essência. Tá valendo? Então veja Ezequiel 34 agora. É por isso que é diferente. Jesus também foi bem diferente, né, gente? Vocês estão lendo, Evangelho? Começa a ler. Começa a ler, você está bem atenção. Jesus foi muito diferente. Por quê? E é a visão de Deus. Então, 34, 5 e 6. Olha só. Ezequiel 34, 5 e 6. Nem tudo que reluz é ouro, né, querido? Ezequiel 34, 5 e 6. Então diz assim, o 5. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Por quê? Ele está dizendo, falta pastor, falta conhecimento, falta visão de Deus, falta profecia de Deus, falta isso tudo. O que eles estão falando é o que interessa para a alma das pessoas. Tá? Por quê? Quando Deus, quando uma pessoa ouve a verdade, que ela tem que seguir a direção de Deus, tipo, se eu estivesse aqui ensinando tudo diferente, nós estivéssemos no padrão igreja normal por aí, e agora eu ia dizer, gente, agora nós vamos começar a orar. Eu fiz isso com a nossa igreja, que era nas casas. Eu fiz isso. Então, fui dizer mais que tempo para orar. Mudando a visão de que, ó, vocês vêm aqui, só dão uma louvada, aí recebe uma palavra, vai embora, tem compromisso. Não, gente, vamos orar mais. Porque eu vinha ensinando isso, mas de repente Deus falou, não, agora você puxa a corda. Você não pode ficar mantendo desse jeito, não. Agora você dá bastante coisa para esse povo aí. Faz ovelha, dá alimento para eles. O que aconteceu, gente? Eu já estava andando nisso. As ovelhas se mandaram. Foi embora, porque, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer isso. Eu quero ir num lugar onde eu me sinta bem. Eu venho aqui nessa igreja, eu passo mal. Lógico. Claro, confronto com a verdade, passa mal mesmo. Dá xilique. Mas você sabe a hora que você vai lá no quarto orar? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já tentou, porque disse que era bom, foi lá ver se era. Desistiu na hora. Começou a se descabelar, não, não. Então, A doutrina errada, ela faz a pessoa se sentir bem. E tem gente que está procurando igreja para se sentir bem. Então você está no lugar errado, procurando coisa errada. Porque se sentir bem é no clube mesmo. Você vai lá, você dança, faz tudo mais na piscina, faz jogos, desfila, você aparece, põe dinheiro lá, vem com o dono do negócio. O evangelho é isso, queridos. Estão acompanhando? Sim. O evangelho, ele vem de confronto com nossas trevas. O que está errado dentro de nós. E a gente quer que Deus abençoe aquela área, aquela outra, sem haver reforma aqui dentro. Não dá, tem que reformar. Está tudo despencando aqui, não dá para ele abençoar aquilo. Não tem como, não tem alicerce. Como é que você quer pôr o telhado? Não tem estrutura. Vai ficar voando telhado? Não existe. Então a bênção vai ficar assim? Não tem estrutura. Vocês estão acompanhando? Não, então já estou ajudando aqui, já estou ajudando lá, mas você está ajudando quanto lá no seu quarto? Que é isso que interessa. Deus vai sim usar você, vai pôr pessoas na sua frente, porque você já está orando 10 minutos, ele vai pôr alguém para você começar a ensinar que é para orar 10. Se você está orando uma hora, ele vai pôr alguém que é para você ajudar, que já estava orando 10, vai orar uma hora. Vocês estão acompanhando? O negócio é progressivo, vai aumentando. Tem sim que saber a verdade, gente. Não é só querer as bênçãos, porque Deus abençoa. Ele abençoa, ele dá coisas, mas depois eu vou, como que eu vou resolver com aquela bênção? Eu perco, vocês sabem disso. Nós já vimos muitas pessoas que foram abençoadas e perderam. Porque não está reformado lá dentro. Tá? Então, não é para buscar a igreja se sentir bem. Quando o Espírito Santo age naquela área que eu preciso de reforma, pum! Ele tocou naquela barreira, naquele meu caráter errado, naquele meu pecado. Eu começo a sentir mal. Eu não gosto do cheiro dessa igreja, não gosto da cor, não gosto daquela pessoa que ficou olhando para mim, não gosto da pastora. Eu até gostava dela, mas gente, eu tomei um nojo, não posso olhar para a cara dela. Eu não posso nem ouvir a voz, eu detesto quando ela passa, então. Pois é, a tua alma. O Espírito Santo tocou naquele lugar que você precisa de reforma. De libertação, você começa a odiar tudo, todos e você também. Então, isso aí é um impasse. Então, eu vou naquela outra igreja, ali é bem melhor, sabe? É perto da minha casa, pastor, a igreja. É uma delícia, estou indo lá, é a mesma coisa. Aí, sei que é. Tchau, vai com Deus. Vai com Deus, porque lá você nunca mais vai orar em línguas. Nunca mais vai adorar em casa, nunca mais vai ler Bíblia, nunca mais vai fazer nada. Só vai levar todo o seu dinheiro que tem lá. E é isso que as pessoas querem. O que você vai fazer? Nem Deus faz nada para essas pessoas. Nem Deus, porque ele está dando, ela não quer. Vocês estão acompanhando? A responsabilidade é nossa, a igreja é isso. Não é para você vir aqui se sentir bem, não, para você ouvir Deus falar com você. Vai ver o que Jesus falou no Evangelho, os negros lá levantavam. Ele está pregando muitas vezes nas casas. Aí o marido, tá bom, que é isso que os negros querem. E Jesus tinha que aguentar. E Jesus aguentava e pá. Gambada de hipócritas, mentirosos, seus falsos, sepulcro caiado, é exceção. E plá e plá. E espera aí, já vindo tudo em cima dele já para dar uma argolada. E ele passava, não é hora. Saía, eles queriam matar. Gente, a religião não aceita a verdade. A sua alma não aceita a verdade. Ela acha absurdo. E ela começa a pôr defeito em tudo, em todos e tudo mais. Então, isso é doutrina errada. Então, preciso orar muito em línguas para o Espírito Santo, com o todo o poder dele, entrar lá naquela área e te ajudar. Tá, então veja Filipenses 1:9. Tá valendo? Amém. Bom, eu sei que tá bem forte nisso pra mim falar isso. Porque eu falar, Deus, eu não vou falar isso lá, não. Eu bem que já tava sabendo disso há muitos anos. Mas eu não vou enfrentar a tropela, não. Eu não vou falar. E eu fui enrolando, né? Agora não dá mais pra falar. Ai, Senhor, mas quem então? E daí? Ué, quem quiser virar as costas, vocês também não vão embora? Vocês estão fazendo isso? É, mas é que essa é a verdade. Então, sobre a ação do Espírito Santo, vocês estão fazendo isso, se quiser. Vamos aguentar firme, que é isso mesmo. Não é? Então, veja lá, ó, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Veja o que, que nós precisamos, então, queridos, para conhecermos a verdade e andarmos nela, porque é ela que liberta, que é a palavra, é Jesus. Versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Percepção é julgamento. Para provarmos as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então é para nós termos não só o amor, mas o conhecimento da palavra, que é o julgamento. Se você tem revelação e conhecimento da palavra, você já está se julgando. Você já está sendo julgado, você já está sendo livre do julgamento, você já está absolvido. Você não acha isso massa? É isso que Deus nos deu, por isso que nós temos que conhecer Jesus Cristo. Nós já estamos ficando livres de todas as dificuldades, coisas ruins no dia do julgamento, nós já passamos. Nós vamos passar na frente dele, aprovados. Quem está andando na palavra, na verdade, vale a pena ou não? Vale mais do que tudo, querido. Do que eu querer fazer obra minha. Tá? Então, Colossenses 1:9 também. Veja aí, só mais para frente um instantezinho. Olha só. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vocês estão acompanhando? Amém. É isso aí. Então, nós pedimos, nós, aqui ele está orando e fazendo esse pedido a Deus, para que as pessoas tenham a sabedoria, o entendimento espiritual, o conhecimento. Mas, queridos, é importante para que nós recebamos o entendimento e a sabedoria, enfim, é necessário meditar na palavra de Deus e orar em línguas, senão não tem. Ai, Deus, me dá sabedoria, me dá conhecimento, eu quero entender. Não está fazendo nada, não vai ter. Tá? Então eu estou lendo, eu estou orando, aí Deus vai me dar então a revelação. Então, só para encerrar, eu quero mostrar essa palavra que é pesada de Deus, mas é o que acontece com a doutrina errada. Isaías 28, nós vamos encerrar isso. Abre lá, por favor. Isaías 28. Para você conhecer essa palavra. Isaías 28, vamos ler aqui. Mas vamos ler versículos 7 e 8. Ok? Achou aí, Isaías? Então vamos ver o versículo 7, por favor. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão. Tropeçam no juízo. Estão acompanhando? O pastor. Porque todas as mesas são cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. Então, Deus compara a doutrina errada como um vômito que as pessoas comem. Gente, é sério ou não? Muito bom. Ah, por favor, abre os seus olhos, os seus ouvidos e ouça Deus falar. O que você está recebendo? O que você está tendo dentro de você? Então, o que Deus tem colocado no meu coração com relação a todos esses ensinos que nós estamos trazendo aqui, que Deus está mandando trazer, que não só está abençoando o grande, mas muitas pessoas, e até pessoas que a gente nem tem de conhecimento, de que estão tendo acesso a esses ensinos por causa da mídia, que eles baixam lá na internet, outros que vão passando e tal. E com isso as pessoas vão orando em línguas, vão meditando na palavra de Deus, tem pessoas sérias fazendo isso. entram em confronto com a doutrina da igreja e fazer o quê? Eu sei que aí muitas pessoas acabam se reunindo só para orar em línguas, ler a palavra, adorar a Deus, porque não podem mais comer o vômito. Tem. Mas o meu conselho para essas pessoas é o quê? Que se mantenham conectados com o Minante. Vocês que têm acesso a essas pessoas e quem vai ouvir, né, pela internet, pelo áudio, essa pregação, onde essa pessoa estiver, essas pessoas têm que manter contato com o Minante, porque nós vamos ajudar com os ensinos, com aconselhamento, com o que for necessário. Porque Deus está fazendo isso e eu posso assegurar a vocês que isso não está acontecendo só aqui no Brasil. É no mundo inteiro. Quem está orando em línguas, quem está realmente lendo a palavra, entra nessa condição. Amém. E não tolera mais. Porque, olha, o pessoal é legal, sabe? O pastor é legal, gente, mas agora eu não posso mais ouvir aquilo. Eu não posso mais fazer aquilo, porque eu enxerguei, porque eu sei, porque está errado. Então, o que vão fazer? Não vou congregar mais. As pessoas entram nesse conflito. As pessoas têm que, então, não pode mesmo comer vômito. Não adianta. Está claro. E o Senhor quis que eu deixasse isso em público, aberto, para todas as pessoas ouvirem. E sem medo algum, eu estou dizendo isso porque eu sei a visão de Deus para isso. Não é para receber mais doutrina errada em lugar algum, porque isso é igual uma miligrama da radioatividade que mata. Mata e leva para o inferno. E Deus não quer isso. Tá? Então, é minha responsabilidade também, eu não posso ficar, sabe assim, sem, indiferente com essas pessoas que estão passando por isso. Eu tenho que dar todo o apoio com tudo que Deus tem me dado. Está aí a nossa igreja junto, né? Para que essas pessoas, orando, Deus vai encaminhá-las, elas vão chegar onde Deus quer. Então não é erro nenhum a pessoa se reunir com alguém para orar, para meditar a palavra, adorar a Deus, enquanto tem exatamente um lugar físico para congregar. Porque está congregando no Espírito através da mídia combinante. Deus me disse isso. Em nome de Jesus. Então, eu seja louvado, que as pessoas vão receber muito conforto com essa palavra em nome de Jesus.